Projeto X Podcast. いらっしゃいませ! ワグナリアへ ようこそ! Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, pessoal. E hoje estamos aqui numa harmonia perfeita para falar de um anime extremamente com uma temática trabalho. Ah, não. O que, que eu tô fazendo aqui? Não, trabalho. Que é isso? Trabalhar unidos. Não, Mugo, você tá confundindo o Golden Boy. O Golden Boy já foi. Ai, mesmo. Droga. Trocou. Hoje iremos falar sobre um working. Aí começa a tocar a musiquinha agora. Someone. Hoje aqui... iremos falar, debater um pouco desse anime mágico, extremamente agradável, não tem como falar direito. E aqui está a minha pessoa, Mugiwara, e eu tenho que falar uma coisa. O Soma é mais um discípulo do Hiruma. Oh, olha, pessoas só. Do caderninho ali. É verdade, um do caderninho. Tá fazendo escola e já. E eu não coloquei a referência ao Orpiz no começo desse cast. Porque era tipo a referência mais óbvia do planeta, eu né? Eu falei no começo, vai ter... Nesse cast vai ter. Vai ter alguma coisa, claro. Meu nome é Dri e eu concordo com o Katanashi. Os insetos valem mais do que as pessoas. Eu concordo completamente com ele. Que beleza. Que os insetos pequenininhos, né? Bem pequenininhos. Que absurdo. Ah, aqui é o Seiji e como diria Matsumoto, estou cercado de maluco. Só tenho de normal aqui, mano. Aham. Definitivamente não. Mas eu sou normal. Então, é. Ah, é. Por que vocês não acreditam? Nota, em Work não tem uma pessoa normal. Tem. A irmã mais nova do Takanashi, a Nazuna. Ela é normal. É, por enquanto. Aqui é o Cabeça e quando o Sato sair de casa ele falou, pirataria é muito mais stream pra mim. Valeu, Cabeça. Aqui é o Aoki e um dos melhores personagens é o Soma, porque ele consegue ser mais trollador do que qualquer uma dentro da história. Realmente. Com certeza. Todos apresentados, vamos começar a falar sobre o Working, a série que o mangá é escrito por Karino Takatsu. E inicialmente... Working era pra ser apenas uma série de tirinhas contidas em uma revista de mangá seinen. Isso mesmo, você não escutou errado. O Working é um seinen, né? Ele veio a partir de uma revista seinen. E melhor ainda, da Square Enix. Yeah! Uma tirinha, assim, com um teor de comédia, já chegou fazendo sucesso em uma revista seinen, né? Porque descontraía, assim, aquele monte de sangue, eu acho. Chegou pra balar. Mas se você for ver, ele realmente, até o anime, ele tem uma estrutura que lembra um pouco de tirinha. Porque são, assim, piadas às vezes repetidas, sim. Acontece você ver a mesma cena duas vezes, com falas diferentes, e ela pode ser dividida em ceninhas, assim. Ele não tem uma quantidade tão... Às vezes o episódio tem várias cenas separadas. Ele só dá detalhes a mais que você não consegue captar nas tirinhas. Exato. É que, assim, esse tipo de tirinha tem um nome, é um chamado Yonkoma. Yonkoma é um tipo de mangá que tem 4 quadros, né, em cada página... E aí tem toda a sequência de desenvolvimento, história, piadinha, o clímax e o final. Um bem conhecido que é Yonkoma era Keion, Keion é Yonkoma. Lucky Star também. Lucky Star também era. Mas Yonkoma ele tem uma estrutura própria e ele tem muita área cômica, né? A primeira temporada é mais assim, a segunda já perde um pouco disso, pelo menos na minha opinião. Bem, eu sei que logo depois ele já conseguiu ter um mangá próprio, por volta de janeiro de 2005. Todas as tirinhas que eram saídas lá na Yonkyangan, depois eram relançadas em mangás. Aí o pessoal já começou a virar febrezinha e logo depois o pessoal acho que já começou a pensar, pode ser que dê pra fazer um anime. Entretanto, o complicado é que assim, as tirinhas são lançadas em uma tirinha por revista. Então, isso. Imagina, ele tá aí desde 2005, então é por isso que hoje, 2012, tem tantas coisas de Word, porque tem bastante tempo ele sendo lançado, entendeu? O Working é uma série que é lançada meio devagar, assim, entendeu? Uma coisa importante dessa série é que toda vez que ela entra no Oricon, ela fica entre umas das melhores. Ela demora pra lançar, mas ela vende muito no Japão, muito. Tem que entender que toda semana ele é lançado o quê? Num estilo 4, ou Yonkoma mesmo, né? Só tem 4 quadros ali. Então, pra... compilar tudo pra gerar um mangá mesmo, um tankombô, leva tempo mesmo. Aí cria expectativa, né? Tem muita expectativa. Não só pras encadernações, como pra adaptação pra anime mesmo. Bem daí, em 2007 e 2009, teve 3 drama CDs, né? Mas se você parar pra pensar, ainda é um tempo considerável, pô. 2007 a 2005 são 3 anos, né? Pra sair alguma coisa fora da parte de mangá. E ainda se você parar pra pensar que o primeiro anime saiu entre abril e junho de 2010, né? São 5 anos depois do primeiro volume do mangá, né? Tinha que esperar bastante juntar mesmo. E 2 temporadas de 13 é uma coisa que a gente não costuma ver. Ainda mais porque o estúdio que produziu ele foi o A1 Pictures. Que é um estúdio que fez o Exorcist e Fairy Tail também. Pronto aí. E a segunda temporada saiu entre outubro e dezembro de 2011, né? Teve um bom tempo do mangá, assim, até o anime. Teve que acumular mesmo a história. Se você olhar as tirinhas, cada anime, cada episódio de anime, tem várias tirinhas dentro de cada episódio, entendeu? São várias historinhas em cada episódio, né? E algumas retomam historinhas anteriores, mas você vê que não tem muita continuidade. Ela não tem uma trama, não é uma trama fechada com duas pontas que você desenvolve. Ele é um slice of life mesmo. É, o Slice of Life, ele tem uma história em si de alguns personagens se envolverem com alguns personagens, mas ele não leva a você, tipo, mostrar isso do início ao fim, entendeu? Você não... Pode ser que até tenha um fim. Mas você vê até que ele não tem aquela evolução de você ter o começo, aí você tem um ápice, que é um problema que é resolvido e cai, né? Você, aquela... curva natural. Não, ele vai tendo, por episódio, ele tem os seus probleminhas que são resolvidos. Eu acho que é exatamente por isso que dá certo. É uma historinha bem leve, bem descontraída. Não é cansativo. É muito gostoso. Gente, você... É muito divertido. É porque você não tem que pensar em nada, você não tem que ficar analisando, você não trabalha com nada e você dá risada. Eu sou um grande fã de animes de comédia. Eu também. Eu gosto de assistir animes que me façam rir. E o Working consegue me fazer rir. Uma série de cotidiano bem alegre, bem divertida. É raro, ultimamente, hoje em dia, essas temporadas de anime, sair algum anime que não seja maçante na comédia. Não, e ele não apele pro et, né? A comédia, ele não tem o apelo. Boa cabeça! Em geral, animes de comédias caem no ete. Eu acho que ele faz piadas bem sacadas em cada momento, em cada história. Assim como a estrutura do Yonkoma. Você vê que cada quadro tem uma piada Exatamente, é a estrutura da tirinha. Porque se a tirinha não tiver uma boa piada, a tirinha não funciona. São 4 quadros onde você tem que fazer uma piada que dê risada no final. Cada 4 quadros, entendeu? É uma coisa que... É uma coisa bem elaborada. E você, em 4 quadros, você tem que rir com aquilo. Exatamente. Né? Eu acho que o Working, eu gosto muito da estrutura hiperbólica da comédia, né? What? Estrutura hiperbólica da comédia. What? Estrutura hiperbólica da comédia, né? What? Nossa, peraí, refala isso. Hiperbólica! Não, olha. Isso é um cara. Pera, não, time. Estrutura. Time. Agora lança. Camisa, cabeça. Estrutura hiperbólica. Isso aí é coisa de pessoal do direito, será? Não, hiperbólica. Estrutura hiperbólica da comédia. Hipérbole seria um exagero. É igual quando você fala, por exemplo, eu tô morrendo de fome. É um exagero pra dar um efeito. Sim. Correto? Você não tá morrendo de fome. Sim. A hiperbole seria isso. Então, quer dizer, é aquele humor onde todas as características dos personagens são levadas ao extremo, ao limite da sanidade, entendeu? Ele, assim, você vê, ele tá calcado no mundo real. Tudo, não existe nada sobrenatural fora da nossa realidade, mas é tudo muito exagerado. Isso é muito legal, porque eles trabalham... O personagem, ele sempre tá... ele sempre vai agir de acordo com essa personalidade dele, que foi exaltada e exagerada sempre. Exato, e aí que tá, exagerada sempre. Cara, todos têm aquela característica do personagem que é exagerada e o torna estranho. Eu gosto muito de coisas estranhas em animes. Você se identifica, né? Tá no seu grupo, tamo em casa. No primeiro episódio você ainda fica meio acanhado, você não sabe muito bem quem é estranho, até você ver uma pessoa com uma espada. Aí você pensa, putz, velho, vai ter coisa, mano. Vai ter coisa. Não, ao longo dos episódios você vai conhecendo mais os outros personagens, as maluquices delas, né? E você vê que é sempre isso. E os personagens não fogem disso, isso é legal. E eu acho que bem. É por eles serem estranhos que cativa o público dessa série. A pessoa normal não cativa, velho, não tem jeito. Por isso que eu tô falando, o público dessa série. O público dessa série são pessoas estranhas. Mas uma coisa que ele mostra, uma brincadeira que ele faz, é que não existe gente normal. Você pega o exemplo... A Matsumoto. Ela é o quê? Ela é uma piada com relação a isso. É a pessoa que... Exato. É aquela pessoa que olha pro mundo e fala, não, o mundo é, não, o mundo é estranho, eu sou normal. Ela aparenta ser normal, mas eu tenho certeza que por trás dos panos ali, ó... Não, mas você não vê a loucura dela quando tá aquela cena que tem na segunda temporada? Pode crer. Os dois estão falando, não sei o que, normal. Exato. É neurótica a palavra normal. Exato. Estranho. Ela é neurótica por normalidade. Você é normalmente normal, né? Ela sendo a única normal entre os anormais, torna ela estranha. E o que acontece? Essa história, ela se passa o tempo inteiro em um local só. O restaurante, / lanchonete, / sorveteria, / café house, Vagnália. Vagnália, né? que acontece? A gente tá falando de alguns personagens e como ele se passa o tempo inteiro praticamente nesse restaurante, é óbvio, às vezes tem em casa de um, na rua, mas na maioria do tempo é nesse restaurante. A gente vê que a história se passa ao redor dos funcionários desse restaurante, né? Como a gente falou, esses personagens não são normais. O Katanashi, você pode definir ele como um pequenófilo. Ele gosta de coisas pequenas e fofinhas e, assim, ele acha que qualquer pessoa que passou dos 12 anos deixou de ser um ser humano pra ele. Ele tem um motivo pra não gostar de, principalmente de mulheres muito altas e muito velhas, porque as irmãs mais velhas dele são, elas são completamente loucas, todas elas. Como o resto assim, dos personagens da série, mas... É, não, mas elas estão um pouco acima. As personagens, as irmãs dele, além de loucas, elas gostam, tem uma relação meio abusiva, tanto fisicamente quanto mentalmente, eu acho. Psicologicamente. É, gente, ele é o saco de pancada da família. Não só como tomar soco, como também ser zoado. Não, coitado. É, então é muito bom. Ele é um cara que nasceu pra ser zoado. Não, nasceu pra se ferrar, entendeu? É, coitado. Chega a ser ele é o Mugi. Não. E por causa disso, o Katanashi conseguiu uma resistência física absurda, porque isso permite. Isso é importante até pra sobrevivência dele. Ele treinava com a irmã dele, né? Ele treinava. A irmã treinava com ele, na verdade, usava ele. Treinava com ele. Falou que treinava com a irmã. Agora depois você vai entender o tipo de treinamento que é, então. Né? Acabou sendo útil, de certa forma. Acabou, porque agora ele consegue resistir aos socos da Inami, né? Mas não mudou o fato de ele ainda ser um saco de pancada. Sim, sim. O cara é meio capacho de todo mundo. Ele é muito capacho. Ele entrou pra equipe do Agnaria no primeiro episódio a pedido da Pópora. Que tava procurando gente pra... Era um dia de inverno, tava procurando gente porque o restaurante tava precisando de funcionários. Aí, por ela ser pequenininha e ser bonitinha, mas a gente vai falar mais dela depois, ele acabou aceitando. O Mugi acabou de falar que ele inventa palavras. Aqui eu fui ver na pauta pequenófilo Mugi. Não, ele fala no anime isso. Na minha tradução tem. Anime, ele fala. Porque perguntou isso. Se ele é um pedófilo. Ele fala, vocês acham que eu sou um pedófilo? Ele fala, não, eu posso ser no máximo um pequenófilo. Final do primeiro episódio. Chupa essa. Na minha tradução que eu li não tinha isso, mas tudo bem. É engraçado que isso faz com que todo mundo, muita gente considere ele um pervertido, por ele gostar muito. Mas não é que ele tenha nenhuma segunda intenção, ele gosta porque ele acha bonitinho, ele quer cuidar, só que ele quer. Absurdo, como eu falei, é hipérbole, né? É um loli. O problema todo, Dri, é que quando ele faz isso, ele fica com aquele olhar, tipo, o ser, a pessoa, a criança. E, tipo, quando ele fica com aquele olhar, ele realmente parece pervertido. Sim, as pessoas ficam com sim. medo. Ele dá motivo, mas, assim, ele não é um pervertido, mas ele dá motivo para as pessoas pensarem que ele é. E já que a gente tinha falado um pouco das irmãs dele, apresentar elas. A mais velha é a Kazui, que é uma advogada na casa dos seus 30 anos. Que é violenta, que o jeito dela de tratar com os problemas. Com os problemas é usar os livros. Literalmente, jogar os livros nas pessoas. A segunda irmã dele é a Izumi, que é uma escritora, que assim, ela é super frágil, super doentia, que assim, ela vive trancada no quarto dela, se arrastando, quase morrendo. E que ela não quer que o Katanashi arrume uma namorada pra que ele não pare de cuidar dela. Quando ela imagina que ele tá arrumando uma namorada, ela fica louca, ela surta, só que ela não consegue fazer nada porque ela tá morrendo em pé. Eu achei ela mais engraçada das irmãs. Ela é muito legal. Muito engraçada. É a típica pessoa tímida, das trevas. Das trevas. Que tá nas trevas. Não, das trevas, mas que tá nas trevas por solidão, por depressão e afins, entendeu? Vida de escritora não é fácil. Ah. Tem a terceira irmã, é a Kozui, que é uma bêbada completa, que tá sempre... É a mais divertida, é a mais divertida, né? E assim, ela passa o tempo todo chorando porque alguém dispensou ela. É a mais clichê também, né? É. É a velha que bebe e é rejeitada. É muito engraçado. Muito clichê, né? Sim, é muito melhor, assim, ela pega no pé do Takanashi. Visita ele toda hora lá no restaurante. Pra beber. Fala pra ele, beber. Fala que ele tem que consolar ela. É. Ele fala, não. Mais um me dispensou. Que tá... solta. Solta. E ele tem uma irmã mais nova, que é a Nazuna, que ela é boazinha, ela é trabalhadora, ela tenta viver com a insanidade das irmãs dela, só que o Katanashi tem medo que ela se cresça. Torne... Porque ele acha que quando ela crescer, ela vai ficar uma louca igual as irmãs dele, as irmãs mais velhas, e ele não quer que ela cresça. E nota, ela já tá passando... E em altura, ela já tá passando ele. Outra nota, ela tem 12 anos, 12. 1,70m, pô. É legal quando ele surta que ela tá bebendo leite. Meu Deus, nossa, ela vai crescer. Tá errado aí. ela, como eu falei, ela é a única que é teoricamente normal. É a mais normal das personagens apresentadas em toda a série. Por enquanto. Ah, o futuro mas dela... Não sei em não. Contraponto, já que ela é uma menina de 12 anos que tem 1,70m, também temos quem? Daneshima Popura, conhecida também como Fernanda Fofoca. What the fuck? Morreu pela terceira vez. Nesse momento, eu peço que todos parem, por favor, rezem um Pai Nosso pela alma do nosso amigo Ivaldo Mugiwara, porque ele precisa de salvação agora. Mug, você tá lascado. A sorte sua é que ela não tá ouvindo sério, a gravação. Chamo pastor metalhador. A Fer vai me matar por isso. <笑>私、タネシのポプラ17歳、高校生です。あ、高校生。それで、バイトをしてくれる人を探してきて。この生徒手帳と制服、うちの高校の先輩？こんなにで年上なのか。しかし、12歳以上でこの異様な可愛らしさ、このパターンはありなんだろうか。 Bem, mas enfim, a Popura, ela, como eu disse, a Fer é baixinha, então a Popura é lógico que é baixinha. Mas a Popura também não gosta disso. Por que olha será, só. Né? Ela, por que será? Você conhece algum baixinho que curte? Ah, não sei. O pessoal trola ela sempre, né? Ah, baixinho. Quer crescer. Principalmente o Sato. O Sato. Não, ele é muito engraçado. Todo episódio. Uma coisa da Pálpora é a personalidade dela, que é uma personalidade de criança mesmo, cara. Aquela coisa... Ela acredita, né? Ela é muito inocente em muitas coisas. Ela pede sempre alguma coisa que tá alta. Sato, você põe lá em cima pra mim, por favor, eu não consigo alcançar. Assim, não, se você comer lagartos, você vai ficar alta. Ela começa assim? A comer. E ela é muito estereótipo do fofo. Ela é o fofo ao extremo, né, cara? Ela é o total. E assim, às vezes eu fico me perguntando quem que faz um bullying pior contra ela. Se é o Sato-san que fica sacaneando ela, mexendo com o cabelo dela, ou se é o próprio Takanashi, ou Katanashi, sei lá o quê, que fica tratando ela como se fosse um bichinho, assim, o tempo todo. Ou de forma indireta, né? Assim, não, é tão legal quando ela tá confusa. Ah, é tão legal. Quando ela tá triste. É legal quando ela chega no primeiro episódio, ela chega pra mim e fala assim, Katanashi-kun, o pessoal lá da mesa que falou que eu sou um estudante do colégio dele. É lógico que não. Que absurdo. Você é estudante do primário. Você é primeiro ano do primário. É bom essa também. Katanashi. Ou quando vem uma garotinha dizendo assim, ah, eu quero ser uma garçonete. Verdade? Então espera ser um pouquinho maior. Mas aquela garota também é pequena e já é uma garçonete. Você é sério, tá certo. Até hoje, que mistério, até né? Até hoje eu não sei como não chegou, tipo, um juizado da vara de menores na área. Trabalho infantil, né? Pra falar de, porra, vocês estão trabalhando com o pessoal do primário. Olha, tá explorando olha ali. Que se a gente fosse apontar todas as coisas passíveis de juizados e polícia lá, ia ser uma lista grande, hein? Isso é o menor dos problemas. Eita, vai então. Cabeça, faz a lista aí já. Começar a fazer a lista. E uma coisa importante é que ela confunde o nome do Takanashi toda hora. Fala, não, desde Katanashi, a primeira mas vez, mas o nome né? dele não é Katanashi? Então quer dizer que eu tô falando isso? O nome dele não é Katanashi mesmo? Não, é Takanashi. É Takanashi. Não, o legal é falando, não, então vamos, nós somos amigos, então vamos começar não errando nossos nomes, viu, Katanashi? Mas é Takanashi. Ele falou, mas você já errou. Não, é o bom também. Agora tem... sim, agora sim, agora entrou. Não, não. Não. Tem um episódio também que ela vai pra casa do Takanashi, e ela entra na porta e ela fala, Katanashi, aí as quatro irmãs estão uma do lado da outra e falam assim, não, não. É Takanashi. Ela falou o anime inteiro, né? Até você se acostuma, você nem repara mais que ela tá trocando. O legal os outros falando assim, ah, então o nome dele é Katanashi? Ó, Katanashi. Pô, vocês estão já tá errando meu nome, ele que fica coisa bravo com feia, todo mundo, né? Menos ela, né? Isso é descortês demais, como que você pode errar o nome de um contrabandor? É Katanashi com... diga pau pra... Mudando de personagem aqui, a gente vai agora falar da Inami, Mahiro Inami. É isso? Inami-chan. A Inami é um personagem muito... diferente de qualquer coisa que você pode encontrar nos animes atualmente. Geralmente as mulheres nos animes, elas sentem medo dos homens e elas correm. Né, isso é verdade. Elas correm. Ela não, ela vira o soco na sua cabeça, na hora. Parece que é de propósito. Eu não gosto de você, toma. Mas não, é porque ela tem medo. Não faz... É o instinto e dela. É que ela bate e faz desculpas todas as vezes. É. Né? E não é o engraçado qualquer, é que o pai dela, o pai dela contava as histórias pra ela e eu lembro até agora, até hoje, que o pai dela virava assim pra ela, que tem na cena no anime, e fala, oh, os homens são lobos. Os homens são lobos. Cuidado. Tome cuidado, os homens são maus. Eles são lobos, eles estão aqui pra pegar você e te estuprar. Você, mas pai, você é um homem, né? Você tá me criando só pra me estuprar depois. Ela dá um soco nele. Dá um soco nele. Oh, mas ele mereceu, aí, nesse momento, ele fala: que orgulho, a minha filha vai fazer exatamente o que eu queria que ela fizesse. É. Aí, a treinar ela, durante ela, a história, né, ela se apaixona pelo Katanashi, Takanashi. Caraca. Durante a história. E tem a cena do pai dela quando ele vai visitar ela, que ele leva uma espingarda, parece. É uma espingarda. Bom, o fato é que ela tem uma fobia aguda de homens, né? É uma androfobia. Androfobia. E o Takanashi é vítima toda hora dos socos dela, mas ele também ele acaba querendo ajudá-la, não, né? Ah, não só forma. O Katanashi, a parede também. A parede? Nossa, aquele parede restaurante também. Não vai ficar de pé. E é legal que eles explicam porque, tipo, que é absurdo você ver, tipo, o soco dela quebra... O soco dela, pra você ter uma ideia, ela desloca o ar em volta e você vê de uma forma visível. É muito abre um buraco na parede. Né? Aquele momento é muito que você shonen. Se sente num episódio de Cabeça, shonen. Você conseguiu... Ô, Cabeça, você falou que o soco dela desloca o ar. Você não forma quer visível. Que eu coloque uma referência de One Piece aqui. Põe de Dragon Ball, tá bom? Então, calma. E eles explicam por que ela é tão forte, né? A explicação é que o pai dela colocava na bolsa dela, nas roupas dela, peso pra ela carregar. Então, tipo, dentro da bolsa de escola placas tem uma placa de chumbo. Ela é tão leve, pra ela é tão leve isso. Dragon é Ball, tipo né? Rock Lee. Tipo Dragon Ball, não, Dragon Ball tipo Rock Lee. É tipo Rock Lee, mano, pra não falar de One Piece, vamos falar de Naruto. Sabe quem me lembrou isso? Essa situação de pai treinar a filha? Kick-Ass, cara. Kick-Ass, nossa. Ah, o Kick-Ass. Realmente. O Big Daddy. O Big Daddy. Big Daddy. Boa referência, mano. Você conseguiu fazer uma referência bem longe, assim, não de One Piece. E não é de One Piece. Oh, tô melhorando, hein? Tá melhorando. Tamo te curando, na base da porrada, mas... Agora, uma coisa que eu quero levantar aqui é que, assim, a Inami, ela gosta do Takanashi, né? E o Takanashi não dá atenção pra ela. Ele não sabe, né? Só que... Ele não entendeu ainda. Como todo protagonista idiota, né? Sim. Na verdade, não. Ela bate nele, é difícil também. Aí né? Que tá. O Takanashi, ele é uma pessoa que gosta de pessoas pequenas. E a Inami, ela, de certa forma, pra mim, ela tem praticamente a mesma altura do que a Popura. Não, ela é um pouquinho maior. Ela é maior. Não tem peito igual o pequeno. Ela é um pouquinho maior. Ela não tem peito. Ela é um pouco mais alta até do que a Yamada. Então... Isso, exatamente. Na verdade, tinha uma relação de altura, aliás, né? E aí a Yamada também, embora ela seja irritante, ela é pequena. Caramba, dá pra entender porque ele não gosta dela. Chata pra cacete. É, assim, chata. A Inami é um personagem que eu gosto, ela sabe do problema dela, ela sabe, ela quer se curar de uma tenta, certa forma. É, de uma ela certa tenta. Forma, sim. Ela é uma personagem cativante que eu gosto dela. Ela é um pouco tímida, lógico, ela tem muita vergonha de muitas coisas. Ela quer ser uma garota normal, né? E você vê que, tipo, a androfobia dela. Ela fica feliz com coisas pequenas. Tipo, num dos primeiros episódios, quando ela ganha aquele monte de presilhinhas. Gente, ela não mostrou muito, muito claramente, mas depois você vê que em cada episódio ela tá usando uma diferente. Você vê aquilo... Diferente. Ou então quando... Né, um episódio da segunda temporada, não sei se isso vai ser spoiler, mas... Tipo, que ela consegue fazer com que o Takanashi fala que acha ela bonita. Ela grava aquilo no celular e fica ouvindo e fica super nervosa. É verdade. Foi uma das cenas mais fofinhas. É muito bom. Foi muito bonitinho. Mas tem no começo, acho que no primeiro episódio, o Takanashi fala pra ela... Você... Tá bonita hoje. Aí ela dá um soco nele e vai no canto e fica falando: ai, ele me chamou de bonita. Eu lembro socão, disso. Foi a primeira vez que ela fala alguma coisa tipo Takanashi depois de eles se conhecerem, né, no caso. E quando ele acaricia a cabeça dela na segunda temporada, ela fica até com febre, fica doente, velho. Pô, ela pira. Não, e quando ele passa o número do celular pra ela, ela desmaia. Não. Ela dorme, ela simplesmente desmaia. Ela, quando ele fala pra ela trocar a mensagem, ela queima o celular com o calor das mãos. Com o calor da mão, cara. É muito absurdo. Não, a mãe dela põe a mão na cabeça, ela tira a mão da mãe e tá queimada, assim. Pra, mudando de estereótipo, aí a gente também tem agora a Yatio. Todoroki. Todoroki. Yatio. Assim. A mais bobona, babaca. Que é a personagem mais lerda depois. E inicialmente, à primeira vista da cintura pra cima, é a pessoa mais normal que tem no anime. É Chief. O chefe. Não, mas ela é uma garota normal, se comporta de forma normal, sabe? Ela é muito boazinha. É boazinha. Muito gentil. Só tem um problema. Ela vive carregando uma katana. Uma katana! E ela afia toda hora a katana. E é engraçado que, assim, as pessoas têm medo dela e ela não entende por quê. Que, assim, ela vê todo mundo assim, ela fica assim, mas por que tá todo mundo assustado? Tipo, É tipo que nem o Goku. É tão natural ter um rabo. É, né? É tão natural. Não, mas aí ela fala, é por causa que minha família, eles são bons, eles fazem faca e espada, né? Então é normal, é normal. Não, e o que é engraçado família. É que o único que acha aquilo o maior absurdo do mundo é o Takanashi, né? Ninguém olha do restaurante e vê aquilo como uma situação absurda. É uma coisa normal. Por que ela tá carregando uma katana? É. Qual o problema? Por quê? Pra atender os clientes com uma katana. É, então... E ela gosta muito da Kyoko, né, a gerente do restaurante. É admiração, você vê que é uma admiração, que é uma coisa de criança, é. Ela é um herói, ela é uma pessoa que tá muito acima, assim. Sim, não tem nada de sentimento. Mas eu acho que é um problema que, assim, ela só consegue enxergar a Kyoko, às vezes. Às vezes não, o tempo todo. Só consegue todo enxergar tempo ela. Todo. Ela gente, ela fica 6 horas direto falando das coisas positivas da Kyoko. Pro Sato. Ele ouve tudo. Por sinal, uma das coisas... Pessoalmente, eu não gosto muito da Yatio como personagem, mas... pra mim, o casal mais fofinho a se formar da história é justamente o dela e o do Sato, que é um que tá fadado ao fracasso, porque ele mas é nunca a vai expressão dar certo, de friendzone. A friendzone falou tudo. Eu adoro o Sato e eu não gosto, e assim, me dá raiva que dela não vê isso, porque quando eu tava assistindo, eu tava pensando assim, puxa vida, ele tá... Era muito óbvio, era óbvio demais, e ela é muito tapada. Quem sofre é a Tanashima, né, coitado. O mais engraçado é quando tá todo mundo conversando sem o Takanashi, sim, a Inami, quando eles começam a comentar, pô, mas o Takanashi não percebe que a Inami gosta dele, ela vira e fala, é, como que ele pode ser tão lerdo e não perceber que a pessoa gosta dele? É. Aí aparece o Sato todo depressivo, a gente dá muita dó dele, dá muita dó. Aí ele vai e faz um coqueiro na cabeça da Tanashima. O bom é que toda vez ele faz alguma coisa diferente na cabela da popular de propósito. A árvore de Natal foi melhor. A árvore de Natal foi épico. Ele desconta na pópora. Bem, e a Tio, ela sempre dá um parfait, né? Que é um sorvetão pra... Sorvete. Não é um sorvete. Não é um sorvete. Não, é um sorvete. Não, é um sorvete. Aí, ó, de novo verdade, entra aí o Pasquale. Não é um sorvete, o que que é um parfait? Não é um sorvete. Você pode fazer com sorvete, mas na verdade são cremes batidos de leite condensado, ovo, clara em neve. Não é sorvete, são cremes batidos sobrepostos com um pouco de chantilly, com frutas, com caldas. Dá pra você fazer com sorvete ou com iogurte gelado também. Mas a ideia da receita são cremes de leite, gemas, manteiga... Mas não é sorvete. Vai estar a receita aí da Adri. Vai estar a receita porque eu tenho que fazer isso em algum momento da minha vida. Porque se tem uma coisa que me fez que eu queria fazer, que eu gostava do anime, eu assistia querendo experimentar aquele inferno, aquele parfait. Eu preciso experimentar aquilo em algum momento da minha vida. Na verdade, eu já vi isso em vários lugares, vários filmes, várias séries. Tipo... É que quando é repetido, tipo, 4 vezes por episódio, você faz por episódio, você né? Faz você querer. Tem vontade de comer aquela. Deve dar uma dor de barriga aquilo. Sim. Todo dia. Ah, mano. Não sei por quê. Ele é um tipo de anime que dá fome. Dá fome. Dá fome. Dá fome. É, dá fome. É tipo Toriko, né? Como que a gente tava falando aqui, ela gosta muito do Sato, né? Quem é o Sato? É o Jun Sato. Mugi, vai, fala logo. Como é que você quer falar isso? Por favor. Vai, fala logo. Vai, fala logo. Se você não falar, eu falo. Cara, na boa, ele é total referência ao Sanji. Claro que não. Você não tinha visto, é o Zoro. Sanji de One Piece, né? O que será? Sanji de One Piece, óbvio. Esse cara tá maluco. Tá não, tem nada a ver. Tem nada a ver, Mugi. Não, imagina. Tem nada a ver. É praticamente não, é só um cara cozinheiro loiro que adora ficar fumando, né? É. Claro que não, tem nada a ver. É, se ele ficar dando chute agora toda hora. Não, só faltou uma coisa, ele falar Namisuan. Teve uma cena... Na segunda temporada que ele tava chutando o... Ele o sempre Soma. Chuta o Aí, Soma, tipo, ele sempre chuta. Quando eu vi assim, chuta. Velho, você, eu tento não comparar com o Sanji, mas você não ajuda, seu maldito. Sério mesmo? Você não ajuda, não ajuda. Bem, e o Sato, ele claramente gosta da Yatio, né? Não, e ela vai falar da Kyoko pra ele, muito todo dia. E ele ficou ouvindo. Não é que ela não dá a mínima pra ele, ela faz pior. Ela o tempo todo enfatiza o quanto ela adora o Sato, como amigo. É tipo a expressão suprema de friendzone. Dá muito. Total. Tipo, vem aquela flecha, ela atravessa o corpo dele. Amigo. Ah, meu Deus. Não, e é engraçado assim, porque ele é pouco expressivo. Então ele não exterioriza pela face os sentimentos de raiva, de tesa dele. Ele desconta nas outras pessoas. Isso torna ele um personagem mais da própria. É meu personagem favorito. Na maioria dos animes, quando você vê, por exemplo, um personagem friendzone, por exemplo, o Taichi em Shihaya Furu. Ele tá lá na friend zone. Só que você percebe que com o decorrer do anime, você tem a ideia de que uma hora ele vai conseguir. Ao menos você consegue ter essa ideia. Isso. Que uma hora ele vai conseguir esperança, né? Se aproximar da Shihara. Exatamente. E ou não. Formar um casal. Ou não. Eu não consigo ver o Sato conseguir se aproximar da Yatio. Esse que é o problema. Eu também não consigo, mas eu torço pelos dois. Isso é muito triste. Eu quero. Eu torço. Cara, também, mas normal, eu não consigo. Isso é normal. Em anime a gente vê muito isso. A gente tá lá torcendo, mas não, a gente sabe. Vai ter. É aquela tendência que você tem a torcer pros casais que estão fadados ao fracasso. É uma droga. Agora também temos a Kyoko, que é a gerente, onde também está envolvida nesse triângulo amoroso entre o Sato e a Yatio, porque a Yatio considerar a Kyoko tipo uma fonte de inspiração, uma pessoa de... Ela diviniza. Ela idolatra. Ela diviniza. Então ela só consegue ter olhar pra Kyoko. É que tem uma história, né? Não, né, consegue, né, perceber que o Sato tá lá na dela, tipo, por favor, estou aqui. E o pior é que assim, o Sato, ao contrário dos outros, eu pelo menos, eu considero ele o personagem mais realmente normal deles. E ele... Tirando a parte que ele se desestressa fazendo árvores no cabelo. Sabe que nem isso é tão anormal assim? Vai dizer que você nunca quis descontar alguma coisa num irmão mais novo, num primo, sei lá o quê. Nem isso eu acho que é tão anormal assim. Eu acho que isso bate muito bem, tipo, de colocar chiclete no cabelo, só que ele faz umas coisas no cabelo. É, faz umas coisas bonitas, por sinal. Aquela árvore de Natal foi linda. Na verdade, eu só não acho ele tão normal também, porque ele fuma num restaurante. É, tem eu isso. O cara fuma na cozinha tranquilamente. De novo, a lista de regularidades do Agnara. Gente, se fossem dar uma batida, fazer uma vistoria, ia ser fechado antes de sair do... Uhum. Não podem crianças, não podem carregar espadas, não podem fumar dentro da cozinha. Não pode morar gente no sótão no também. No sótão. Eles põem uma criança no sótão, sozinha, velho. Sozinha, à noite. Trancou a criança lá dentro, sozinha. Porra, velho. Ah, mas eu até consigo entender, já que é Yamada. Mas falando da Kyoko, ela é uma gerente do restaurante... preguiçosa, puta vida, não faz, não sabe fazer nada, faz nada das coisas. Até hoje eu quero entender por que que ela teve ideia de virar gerente. Aliás, não é nem a ideia de virar gerente, como ela conseguiu virar gerente, eu acho que essa não, é a... conseguiu, dá pra entender, porque ela tem, tipo, conexões. Ah, conexões. Entendeu? Ah, conexões. Ela tem conexões. As conexões dela são tensas. Eu ainda lembro do primeiro episódio, o Takanashi contratado e ela falando, eu só não te explico como você trabalha aqui porque eu não sei. Eu não trabalho, então eu não sei como você trabalha. É tipo Tiririca, tá ligado? Eu tô aqui, mas não sei o que eu tô fazendo. Eu tô aqui, mas eu não sei o que eu tô fazendo. O legal é quando ela trata com os clientes, né? O cliente saiu, obrigado, você... Ah, aí ela pega o telefone dela e liga, ó, pega esse cliente que saiu, pega todo o dinheiro dele, né? Conexões. Tem um momento que aparecem outros dois membros da antiga gangue dela, que são os irmãos Mashiba, o Yohei e a Mitsuki, que se odeiam, que brigam o tempo todo e que não fazem nada direito, mas que ajudam. Eles idolatram ela também. Ajuda. Também idolatram ela, né? Isso que eu não entendo, gente. Como que ela conseguiu reunir ao redor dela pessoas que colocam ela num pedestal tão alto? Ela não faz porra nenhuma. Vou te explicar. Ela usava um batão de beisebol com prego. É o medo. O Mashiba conta que ele apanhou dela e desde então foi admiração à primeira vista. Ok, se você gosta dessas coisas. E na cena ela vai bater nele com um batão com prego. Imagina o estrago que ela fez no cara. O melhor foi da irmã Mitsuki, né? Porque ela admirou, né? Porque ela bateu no irmão Yohei e admirou por causa disso. Esse anime é absurdo. Não, e novamente o Takanashi é o único que acha absurdo ela não trabalhar. Pra todo mundo tá certinho, tá tranquilo. Tranquilo. Caraca, mas ela não trabalha, né? Ela só come. É. O Otô traz os doces pra ela, mas tudo bem, faz mal, não faz nada, mas recebe doce. Exatamente. E o Otô é o quê? É o gerente que era pra ser o gerente top, né? O cara que, tipo... Mas, coloca a ordem no bagulho. Mas né? Aí vem o cara chifrudo que não sabe que é chifrudo. Porque o filho da mãe tá toda vez viajando procurando a porcaria da mulher. Tá no esgoto. Mano, cai na real, velho. Cai na real. Tu é chifrudo. Peraí. Porque eu discordo, porque ele não é chifrudo. A mulher dele é pior que o Jin. Ela tá no esgoto. Não, pior que o Zoro. Não, porque eu não queria falar spoiler. Eu ia falar depois do spoiler. É spoiler. Porque depois aparece a mulher dela e ela é outra perdida, mano. Ela é pior que ele. Ela é pior que... Nossa, é a pessoa mais perdida do universo, ele não, cara. É perdido, né? Ele sabe onde ele tá indo. Ele sabe, ele viaja, mas ela é, mano... A história é a seguinte, pessoal. Querida, estou com sede. Vá até a padaria e busque uma garrafa de leite para mim. Uma caixinha, né? Uma caixinha. Querido, estou indo. Olá, rapidinho, ali na esquina. E ela some por 5 anos. 5 anos, mano. 5 anos. Porra. Não, é basicamente, é por causa disso que ela voltou agora em 2011, por causa que a série começou em 2005. Então passou 5 anos, 2010, aí em 2011 ela aparece. Ela aparece. É, olha, faz só. Faz sentido, cara. Faz sentido. Olha, que coisa incrível. Ele sempre traz um presente pro Akiyoko. E aí a Tio não gosta dele. Aí a Tio tá sempre ameaçando com a espada. Ela quer cortar o cara. Você quer roubar a Kyoko de mim? Como assim? Não. Você deixou ela preocupada. E ela cai numa contradição que é a seguinte. Peraí, mas se ele traz doce pra ela, ela fica feliz, então ele tá roubando ela de mim. Mas se eu matar ele, ele não vai trazer doce, ela vai ficar triste e eu fico triste junto. Então tipo, ela tá num paradoxo. Só não mata por isso, né? E ela quer matar, ela tira a espada, é muito engraçado. Né? E ele agora, isso, no outro também tem uma. Digamos assim, um encosto no outro. É amada, né, cara? É o encosto do anime mundo. Inteiro. É um encosto do anime inteiro, é encosto do restaurante. Nossa. Todo, cara. Não é só do. Ela outro. Faz um estrago pior que o Meu, outro. E até hoje eu quero saber se realmente o nome dela é Yamada. Provavelmente não. Provavelmente não. Tenho certeza que não. Talvez não. Não, e é engraçado que ela fala dela em terceira pessoa, né? Porque a Yamada vai fazer isso, a Yamada vai não sei o que, a Yamada vai ajudar. É o jeito dela não esquecer o nome falso que ela deu. Entendeu? Você vê que a princípio ela esquecia, né? Ao decorrer do anime, você vê que ela acaba se tornando um personagem fixo da série. Porque ela não começa logo na série, né? Ela vem... Sim, ela vem lá pelo episódio 7, sim. Isso, que o Otto-san, ele volta pro restaurante com uma garota, né? Traz ela, tipo... Aí todo mundo fala, traz você sequestrou? Ela. Você sequestrou a garota, Otto-san? Ele, não é isso! Não, eu encontrei ela ali, na chuva ali, à noite, sozinha, chorando... Agora ela realmente é um encosto pra todos, cara. Porque ela não sabe fazer nada e tudo que ela mete a mão dá merda. Ela não quer trabalhar também. Ela não quer trabalhar. Sim, mas mesmo quando ela tenta trabalhar... Ela quebra tudo. É sim. O restaurante contrata os temporários ali, são melhores do que ela. Não tem experiência de nada. Agora, uma coisa que a gente tem que falar. Tem poucos personagens masculinos, na minha opinião, nesse anime, né? Sim. Tem, na minha opinião, se a gente parar pra contar, tem o Takanashi, o Sato, o Otto, que aparece de quase nunca. De 4 em 4 episódios. Difícil, E o Soma. O melhor personagem de todos. Manipulador Master. Ele é o Isaiah do anime. E o fato de ser o mesmo dublador só torna isso mais claro. Ele é o Isaiah. É o Isaiah. Eu não falo nem quem é o parceiro, né, do restaurante dele. Maldita Fujoshi. Ah, não. Eu acho que ele deve ser, tipo, irmão, alguma coisa assim. Ele deve ser. Eu acho que a linhagem tem uma linhagem enorme, tipo, de pessoas com poderes de persuasão com informações alheias. Isso aí, ó. Você que está ouvindo o cast, ele sabe os seus podres, cara. Ele sabe, ele mas você sabe não os sabe. Podres, cara. Uhum, ele sabe, mas você não sabe que ele sabe, entendeu? Olha, eu acho que o único defeito do Soma, pra ele conseguir aplicar essas informações que ele tem, ele precisa conversar com a pessoa pra poder persuadir ela. Retirar essas informações. Se o Hiruma, o Isaiah, eles conseguiriam fazer isso sem ter que conversar com ela. Ó, galera, Hiruma é um personagem de Ice Shield 21, tá? Pra vocês não ficarem tipo, putz, eu não sei. Isso. E Isaiah é um personagem de Durarara. Que se vocês não assistirem, façam o favor de assistir, por favor. O Soma consegue fotos de você criança, cara. E você. De onde ele pegou isso? Eu não lembro de ver ele trabalhando muitas vezes. Ele com a mão na massa. Não, ele... é que ele manipula, né? O trabalho. Gente, na verdade, eu acho que o Soma é o que a Yamada seria se a Yamada fosse menos retardada. Se a Yamada tentasse um pouquinho mais, eu ia conseguir ser igual a ele, mas não. Ah, se fosse manipuladora. Tem uma única pessoa que consegue exercer poder em cima do Soma. É, por causa que ela tem força, né? Só por causa disso. Que ele não consegue manipular, né? É a Inami. Não só a Inami. Porque... O Sato também, só que o Sato ganha ele na porrada também. Ele bate com a frigideira nele. É, mas ele pode ganhar na porrada, mas depois ele chega com os poderes do Sato. É. Vocês já repararam que quando ele fica feliz, as estrelinhas são pretas e cinzas? Eu percebi, eu achei isso muito tenso. É tipo, ele tá com um pensamento ruim. Ele é sádico demais, até na parte das estrelas, velho. Ele é sádico, mano. Eu acho que todos os personagens aqui que a gente citou são extremamente estranhos, fora do normal. Tirando todos esses estranhos daí, sobra uma pessoa normal. Só que ela, de tanto ser normal, ela não fica normal. Matsumoto Maya. E é legal que, assim, quando você coloca, você contrasta ela com os outros, quando é uma pessoa normal só no meio de um bando de... de um bando de gente sem noção, quem que se torna o anormal? Não existe pessoa normal, então toda pessoa que acha que é normal não é normal. Isso. Mas ela só é assim por causa da pressão de todo mundo anormal. E você vê que tem alguns momentos em que ela surta. Inclusive tem um diálogo no episódio que acho que é entre o Sato e o Soma. E o Soma, que eles começam a falar que normal, normal. Seria normal. Ela começou a surtar, ela começou a gritar. Só repete a palavra normal toda. Ele fica, né, porque você é normal, pra ser normal é normal, de ser normal parece normal. E você sempre vê ela trabalhando, ela tá sempre trabalhando, sempre você vê ela no fundo, passando. Aliás, é engraçado que o nome do anime pode ser Working, mas metade do elenco você não vê trabalhando direito. Cara, um restaurante de 3 turnos só tem aquilo de elenco de trabalho? É isso. É por isso. É pouco, como que eles conseguem se manter, né? E eu acho que a gente pode falar aqui, citar aqui, um dos pontos mais fortes desse anime são as músicas. Sim. E principalmente as aberturas. Nossa, as aberturas são muito felizes. Eu não tenho outra palavra pra definir, elas são felizes. Todas. Felizes a um extremo, assim, a um absurdo. Assim, são felizes, mas não são irritantes, isso é muito legal. Tanto a primeira e a segunda temporada, elas têm abertura feitas pelas mesmas pessoas, né? E o encerramento também feito pelas mesmas pessoas. Então, de abertura, a gente tem o trio, que é a Kana Asumi, Saki Fujita e Eri Kitamura, cantando Someone Else. É, lembrando que as três são as três dubladoras das garotas que aparecem no anime. Das três. Então, uma é a Pópora, a outra é a Inami e a outra é a Tio. Na segunda abertura, aliás, que vão aparecendo as imagens das pessoas, a imagem da Yamada tá sempre desfocada, ela tá sempre, tipo, tentando no entrar na foto e não conseguindo. Ah, é, né? É ela tá sempre no fundo. Foi ignorada de propósito, assim, né? Não, mas quando ela é adicionada nessa primeira abertura, eles fazem isso também, eles focam ela na primeira. Pra parecer que, tipo, ela tá lá porque ela tá lá, mas ela também não tá lá. Exato, ela sempre é a pessoa ignorada. Isso fez todo sentido do mundo, mas... Na segunda temporada, a gente também tem uma música, assim, com um ritmo semelhante e tão alegre quanto, que é College Wall. Que também é feito pelas mesmas pessoas, cantado pelas mesmas pessoas, mesmas dubladoras. É, cool. Não, mas é legal que em contrapartida eles fazem um encerramento com os três homens. E é uma coisa mais parece pro rock, uma coisa mais pesadinha, né? É, sim, uma coisa meio anos 60, né? Principalmente o primeiro encerramento, Go to the Heart. Goat Heart Edge, você vê que tem uma pegadinha meio anos 60, que é meio foi cantado pelo Jun Fukuyama, pelo Daisuke Ono e pelo Hiroshi Kamiya, que são os dubladores justamente do Takanashi, do Soma e do Sato. Não, mas aí depois eu gosto do segundo encerramento, que é mais uma discoteca, tipo bem anos disco, 80. Né? É muito disco, eu acho uma pegada legal. É, Itsumo Yoni Love and Peace. Love and Peace. Paz e amor. Paz e amor. E acho que uma coisa que as músicas todas têm em comum, como a gente já falou, elas são muito felizes e elas são os refrões delas são muito, muito grudentinhos. Chiclete. Assim fica na sua cabeça. Agora é legal citar aqui também que o Working ele foi adaptado para uma peça teatral por meados de maio de 2012. Né? Por que não um dorama, velho? Por que não um dorama, não, cara? Não encaixa perfeitamente. Não, sério, o dorama será? Nunca ia ficar tão feliz acho, quanto o anime. Nunca. Você não eu vai conseguir chegar no nível de felicidade do anime não, com o dorama. Não, vai, mano. Mas eu acho que é uma adaptação ótima, velho. Eu acho que é não, uma não, ótima. Não, mas espera aí. A minha situação é o seguinte, ô cabeça. Porra, por que eles fizeram uma peça teatral? E é uma coisa que fica exibida só no Japão e não fizeram pra porra de um dorama que pode chegar aqui no Brasil porque ou menos uma peça teatral é muito mais barata. É. Mano, eles fizeram um dorama de Arakawa, por que não pode fazer de Orkid? Tá muito errado. Bem, chegando aos finalmente desse cast, vamos aqui citar, eu acho que os melhores momentos pra variar, né? De todos nós aqui de Work. Mas eu tava pensando, eu tive uma dificuldade de pegar cenas assim que foram muito icônicas. Eu não sei se porque elas são cenas meio repetidas, mesmo formato, elas não tem assim uma cena que chama mais atenção como tem em outros animes, pelo menos pra mim. Foi assim, não tem tanto. Tem algumas situações, não, eu até acho. Até tem uma ou outra que eu lembro, mas nenhuma que chamou muita atenção, sabe? Uma cena muito, muito boa, não sei, pra mim eu, não. Eu tenho uma parte legal, mas ao mesmo tempo tensa. É, no começo, numas primeiras cenas do anime, tem uma cena que o Takanashi, ele se despede de uma criança que tava comendo no restaurante com a mãe. E a popular pensa, ela pensa tipo assim, ah, então realmente ele gosta das crianças. Ah, eu lembro. Aí o Takanashi só solta assim, tipo, bem afiado, tipo, pra cortar o assunto. quando penso que ela vai crescer e ficar maior, eu quero vomitar. Não é que ele gosta de... E é engraçado que ele tem assim uma repulsa mesmo. Ele não aguenta. Ele não. Colocando assim em cena, é uma situação que eu acho que eu tenho quase certeza que vocês vão me zoar. Lá vem. Ai, meu Deus. Eu sou preparado pra ser zoado. Mas uma das cenas que eu acho mais engraçadas é na situação em que o Takanashi irá conversar com o pai da Inami. Que ele está travestido. Maldito. E ele faz crossdresser! Não, ele tava fantasiado de Kotori, né? A garota lá. Kotori, nossa. Tem nome ainda, pô. É tipo que tem uma explicação, né? Tem uma explicação porque como ele era o único homem, era o terceiro irmão da Naninha, pais colocavam roupa das irmãs nele. Ele ficava vestido e parecia uma menina quando criança. Pai da Inami não pode saber que ela é amiga de um homem, porque senão ele poderia fazer alguma coisa, como atirar com a arma. Aí veio o Soma, lógico, né? Sádico, e fala, por que você não se veste de mulher? Você fica bem de mulher. Tem uma cena que eu gosto, não sei se vocês se lembram, que tava o Sato, ele estava no seu horário de folga, então ele tava fumando ali naquela mesinha lá, né? Aí de repente aparece a Inami. Puta, essa cena é muito boa. E aí fica encarando um outro, né? Aí a Inami, você não... Mas Sato, você não tá com medo? Você vai fugir? Aí lá, eu? Como assim? É porque... Você está nervoso? Tá nervoso? Você não fugiria? Você não estaria com medo de mim? Não. Ela assim, droga, ela está bloqueando a porta. E agora? Fica esse jogo mental da fala deles e do pensamento. Então. Tipo, aí ela acha assim, ué, ele tá me desafiando. Aí aparece assim, não, embaixo, tipo, negado. Tipo, que é o relacionamento ao pensamento. Não, ele se portando assim como um cara. Foi. Ele fala, eu vou morrer. Mas essa parte é muito boa, velho. Ela fica tampando a entrada e ele fica muito... Ele tá cagando. Só que ele não demonstra, né? Não, pega uma cadeira, sente-se. Droga, ela está bloqueando mesmo a porta. É muito engraçado. Aí ele... Já, é isso, ela quer me matar. Eu vou morrer. Já era. Esse é meu último dia aqui. Uma cena que eu acho que é muito engraçado, a cena da Yamada, né? Que é a cena que, cara, eles preparam pra dar merda. Que aparece o Sato falando, ó, seguinte, a porta do freezer tá quebrada pelo lado de dentro. Então se você entrar e fechar a porta, você vai ficar preso. Aí a Tenshima entra, a porta logicamente isso. Fecha. Aí ela fica um tempão presa lá dentro. Aí ela sai, pô Sato, por que você fechou a porta? Ele fala, não fui eu. Aí eles estão conversando e de repente chega a Yamada. Olha só, a Yamada trabalha tão bem que a Yamada fechou a porta do freezer quando eu tava na cozinha. Aí todo mundo bate nela. Não, nesse meio tempo o Sato tava deprimido. Pô, não acreditou em mim. Aí a Tanishima foi pedir desculpas. Sato-san, desculpa, foi a Yamada que fez isso. Aí ela, não, tudo bem, não tem problema. Eu sabia que você ia confiar em mim, você ia ficar feliz. E ele montou uma placa e botou na cabeça dela. O Sato estava certo, quase assim. O Sato estava certo, o pobre era muito. É porque na cena anterior ela sai. É porque, tipo, quando ela sai, ela fala assim: pô, não foi, como que não foi você? Quem mais estava aqui dele? É, o Suma não estava aqui. Então ele fala: então só podia. Ele fala: só podia ser eu, mas não fui eu. E ela fica brava com ele. Uma coisa, uma cena favorita minha, na verdade seriam pequenas cenas, que todos os mal entendidos que vão acontecendo ao longo do anime, que tornam, que assim, uma pessoa escuta uma coisa pela metade e pensa uma outra completamente diferente. Teve uma que eu achei legal foi quando a Popura e a Yamada meio que escutaram por cima uma ligação de celular que o Soma tinha recebido. Soma e fez. Começaram a achar que ele era, sei lá, um assassino. E começaram a investigar ele. Nossa! E aí você vê que assim, elas tentavam investigar ele, só que claro que ele tava três passos à frente. Não, dele. Ele trola de ele propósito. Ele trola elas. Só que aí, é claro que em algum momento elas começaram a chorar, ele teve que explicar e pedir desculpa. Mas a culpa é dele. Poxa, ele que... Mas eu acho que tem alguma coisa estranha. Ele fez a mente dela. Porque assim, toda vez que pergunta alguma coisa, isso é segredo. Isso é segredo. Ele não responde nada, cara. Segredo, não pode. Aí não tem como, né? Aliás, Yamada mete cada um em cada roubada. Tinha uma cena moda muito legal, que ela chegou e falou assim, não, porque Uta-san é meu pai, então, e a Tio é minha mãe. Então, ela chega e fala assim, né? E a Tio, por que você não vai em casa com o Uta-san? E depois você faz um relacionamento meio como um amante com a esposa dele. Aí a tio, o quê? É, Otossão, o que você falou? Mano, fui eu. É, assim? Daí ela chegou a espada. É daí amada. É daí amada. Muito bom, velho. Foi engraçado. Tenso. Então, uma coisa que eu achei legal é que a primeira e a segunda temporada terminaram do mesmo jeito. A mesma cena final. Foi bem parecido. Sim. E eu acho que combinou bastante, porque, poxa, você vê que não é uma história com começo, nem uma história com começo e fim. E você vê que tem... É legal isso. E você vê que tem possibilidade de ter uma terceira temporada. E, tipo, eu realmente tô querendo... Não, eu tô torcendo muito. Eu também. Qualquer estrutura de tirinha, né, cara? É igual você falar, o Garfield nunca vai ter um final. Você nunca vai ter uma tirinha final do Garfield, por exemplo. Repara bem que mudou da primeira temporada pra segunda. Você tem algumas mudanças, eu acho, assim, na parte mais de lembra a direção. A primeira temporada, pra mim, ela lembra muito, lógico, guardadas devidas proporções, uma sitcom. Porque você tem sempre os mesmos ângulos de câmera dos recintos, já repararam isso? Sim, e depois na segunda você já tem uma variação muito maior. A primeira tem mais essa estrutura de tirinha, que é sempre, por exemplo, a cozinha vai ser mostrada do ângulo X, como é, por exemplo, numa sitcom. Na segunda não, eles já mexem mais com essa coisa de várias câmeras. Mas é porque antes nas tirinhas, o cara que fazia as tirinhas, ele sempre usava o mesmo cenário. Mas então eu senti falta disso. Ele tinha preguiça de desenhar outras coisas. Mas eu acho que o cabeça tá falando até porque mudou a direção da primeira pra segunda. Na primeira temporada foi um cara chamado Yoshimasa Hiraiki. E na segunda foi um cara chamado Atsushi Otsuki. Então mudou a direção mesmo. Em matéria de enredo, pelo menos eu reparei um pouco isso. Você vê que da primeira pra segunda temporada mudou o que eles focavam mais. Da primeira temporada teve mais foco na relação do Takanashi com a Mahiro. Aí na segunda foi mais espalhado. Você vê que focou um pouco mais no Sato, focou bastante na Yamada. O último episódio não foi centrado apenas em dois personagens. Ele teve a Popora como personagem central, por assim dizer, mas foi uma coisa que envolveu muito mais outros personagens, o que eu achei legal. Mas a segunda temporada, ela tem um caráter até assim diferente, que ela não é só piada. Você vê, logo no primeiro episódio, a Tenshima, ela fica brava com o Takanashi. Então você tem alguns conflitos, algumas relações mesmo. Ou então o episódio em que a Inami briga com o Takanashi também. Na segunda temporada fica mais clara a relação entre o Sato e a Tio. Vê o jeito que aquilo mexe com ele. A segunda temporada eu achei ela mais interessante do que a primeira. Eu achei ela mais legal. Na segunda ele já cai mais por uma coisa mesmo das relações entre eles. Ele tem uma ligação maior. Então você vê alguns conflitos, como ela falou, uma aproximação entre personagens, um foco entre outros personagens. Uma coisa que eu percebi que realmente Working é pra todas as pessoas. Eu assisti a primeira temporada, a gente tem um grupo de exibição na faculdade, e a gente decidiu exibir Working, sim. Não sabia o que passar, precisava de uma coisa curta. Ah, vamos passar Working, né, pra fechar o semestre. Foi, tipo, o melhor acaso do semestre, porque... Foi. Pra mim foi uma revelação. E eu percebi que, como a gente tava vendo com outras pessoas na sala, teve uma certa... São pessoas que eu sei que gostam de coisas diferentes, tem gente que gosta... Tem... O pessoal gosta de comédia, mas prefere outros estilos. E foi uma aceitação muito boa. E agora a gente tá passando a segunda temporada, tem mais pessoas que estão curtindo do mesmo jeito, entendeu? Então, foi uma aceitação muito grande e é uma coisa pra todos os públicos. Isso eu acho que foi a grande vitória de Working, é que ele é acessível pra todos. Acho que qualquer pessoa pode gostar. Aham. Se você não viu, por veja. Favor, faça. Recomendado. Recomendado. Projeto X recomenda. Recomendo muito. Assista o Working e a gente pede... Tenha uma terceira por temporada. Favor, uma com certeza sai em 2013, vai muito, eu espero. Vai me fazer muito feliz uma terceira temporada. Work é um anime pra você pegar quando você fala, não tenho nada pra fazer, vamos assistir alguma coisa legal. Não precisa ser uma coisa extremamente épica. Você tá de boa, sem nada pra fazer? Cara, vai assistir Work. Pega um refri, uma pipoquinha, tá bom. É isso daí, pessoal. Working é um anime recomendado pro Projeto X. Queremos uma terceira temporada. Eu quero. Com certeza. Esperamos claro. Que a gente tenha agradado a você que, se por algum motivo ainda não assistiu o Work e chegou até o final desse cast, tenha ao menos te interessado a assistir o Work. Então é isso daí, a gente fica por aqui. Acho que é isso, né? Então, né, galera? Estamos indo, então, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Falou, galera. Falou. Começando mais um Caixa de Entrada Rapidex, aqui de novo, Porque hoje a gente tem um evento futebolístico muito importante pra assistir. Com certeza, todo mundo, o mundo para pra ver a seleção brasileira jogar. Estamos num feriado. E a gente não, infelizmente. Não. Eu acho que isso já aconteceu antes, não me é estranho isso. É, parece que algo... parece algo errado. E quem tá aqui, né? Hoje, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei, eu sou o Rods. E eu? Ah, eu, sou o Cabeça. Sou o Cabeça e... mas eu tô. E você mesmo está escutando. E vamos lá. Vamos lá. Antes de tudo aí, a gente queria levantar a bola aí pros parceiros, né? Como pessoal, sempre. Gente boa, camarada. Que fina, seguindo o Mário Toledo aí. Então, começando pelo DollarsCast. A Npare. A Otaku Company. O LegCast. O Tá Crazy. O Mini Clouds. E o Level 1 Podcast com layout novo e Paola. Tem, você clicou? Você clicou no botão? Que então. Que é, o que é a Paola Bracho? Que é exatamente, tá ali. Mas falando de coisa boa, confusa e não lida, não sei. A gente tem aqui as colunas do nosso próprio site, né, cara? Exatamente. O pessoal lançou e estamos carentes, somos muito carentes, assim, queremos muita atenção de vocês. E vocês então, não. Então, vale frisar aqui que tem 3 colunas muito legais, assim, lançadas, o Cabeça vai citar. Primeiramente. A Fê continua com O Que Estou Lendo, dessa vez Leite Derramado. Leite Derramado, Chico Buarque na veia. Que é fantástico. Temos também a coluna da Dri. Isso, foi um evento que ela foi, né, os trilheiros de Unicamp. Infelizmente não tem nenhum vídeo, mas o pessoal reproduzindo temas de filmes, assim, famosos em uma orquestra. Deve ser muito maneiro, deve assim. Deve ser fantástico, eu acho que... Com certeza. Como tem a videogames live. Mas filmes também, tem trilhas excelentes, né? Pô, não, com certeza, ela citou rock, cara, imagina rock orquestrado. Você levanta e você quer subir a escada, você procura uma escada. Nossa, cadê a escada? Procura qualquer escada, mas você procura ela. Pode ser você subir do chão pra uma cadeira pra uma mesa, já tá valendo, são degraus. Não, daquela escada de incêndio, palco, sei lá, a escada que tiver, vamos lá. Vamos lá. E por último, o Sage postando na quarta-feira, nossa última coluna, Walking on Berlin. Ou Andando por Berlim, parte 2. Isso aí. Os contos de um ermitão em Berlim, cara. Exatamente. Que épico isso. E temos aí, ele passou dessa vez pelo Museu de Tecnologia da Alemanha, o Deutsches-Rheinisches-Museum. A minha pronúncia é perfeita, com certeza. O Museu do Videogame, que ele falou que é fantástico. Pelas fotos, deve ser demais o Museu do Videogame. Oh. E tem outra parte? Ele falou que talvez, quem sabe, se vocês comentarem... Sim. Quem sabe ele faça outra parte? Quanto mais Berlim, melhor pro site, porque é conteúdo... E é internacional, e é euro, e vamos lá. É maneiro, é, euro vale euro mais. Euro vale mais. E tá cotado, e tá mais perto da Grécia. Que é mas a Grécia é legal, tá em crise, mas é legal. A Grécia é legal, eles apanham, assim, isso. Mas é legal, assim. Eu lembro de um jogo de futebol, assim, que uma época eu fiquei só jogando com a Grécia, assim, falando, pô, eles têm um potencial, cara, eles vão conseguir. Só que você jogava com o Papastopoulos, Elefderopoulos, todos os nomes com mais de 16 caracteres, né? Altos filósofos, né? Mas faz parte, né? Muito, muito bom, muito legal. Mas acessem aí projetos assim, sempre com uma ou outra coluninha assim, durante a semana pra quebrar aquele ritmo legal que é trabalhar, estudar e essas coisas divertidas que a semana proporciona. Sempre. E, então passem por lá, vejam e tudo mais. E vamos pro objetivo do caixa de entrada, né? Que é ler os e-mails e as frustrações e tudo reclamações. E pedidos, aí, né? Suplicações, por que não? No geral, antes de tudo aí, o cast foi legal, o Scott por um tema maneiro. Sim. A gente talvez se focou um pouco mais nas situações, né, do Scott Pilgrim e tal, mas ficou um cast bem maneiro. Se você achou confuso o cast, é porque Scott Pilgrim também é confuso. Muito confuso. A gente não quis aliviar. Exatamente. Porque a gente não... pra que falar que... Isso aí, não. Pra que dar mastigado? Vocês têm que pensar. Agora os podcasts todos vão ser fora de ordem. As falas não vão fazer sentido. Você vai ter que pegar todas e desembaralhá-las e fazer o cast. Mas é maneiro, muito legal. E apesar dessa confusão, a gente teve alguns bons frutos do cast de Scott Pilgrim, assim. A maioria... Eu acho que a gente devia citar talvez antes. A gente vai deixar pro fim, mas eu vou citar agora. A maioria tentou acertar a dica. Isso. O pessoal tava mais concentrado na dica do que no tema. Vamos deixar... Talvez a gente confundiu. Então, vamos deixar a dica pro final, vamos ler o nosso e-mail que não tá falando da dica primeiro, que é Vinícius Guimarães. Isso pareceu outrora. Isso, ele é o amigo do Kaique. Isso, ambos brigando por um espaço no nosso coração. No nosso coração, lindo. Então vamos lá, então Vinícius Guimarães. E ele fala, e aí cambada, sou eu de novo. Primeiro quero dizer que sou péssimo em inglês e não sei como no último e-mail escrevi question ao invés de cast. Ah, ele se redimiu. Ah, é, o Mug caramba. Não percebeu, na verdade. Não, foi errado, não. Mas bom, sendo que vejo que a palavra quase todo dia. Que seja, sobre o último cast em caixa alta que ele falou. Caixa alta total. Scott Pilgrim, gostei bastante, embora ainda não tenha lido o HQ e nem assistido o filme. Mas estou pensando em fazer isso. Faça, cara, faça. Faça, é legal. vale a pena. Humor canadense parece divertido. Exatamente, porque os americanos são foda. Isso. Mas ele continua aqui, ó. Recentemente assisti Madoka para poder ouvir o cast. Achei um bom anime e concordo com o Panda. Coelho filho da puta. É, unanimidade, não. Panda e seu ensinamento profundo. Né? Mas tem vários temas que eu gostaria de ver em futuros podcasts. Ah, ele deixa algumas sugestões, ó. Vou falar algumas várias. Code Geass, Steins Gate, Full Metal, Fairy Tail, Claymore, Soul Eater, Bleach, The Walking Dead, Supernatural, Devil May Cry e, é claro, One Piece. Enfim, uma penca de coisas, né? Realmente uma muita penca. Coisa. Olha, Full Metal, todo mundo pede. É, acho que a gente vai ter que ceder. É, a gente vai ter que ceder, vamos ver. Mas acho Walking legal. Walking Dead vai depender do Rods. Eu acho que o Rods é o nosso especialista em Walking Dead, depende dele. É o que tem pra hoje, né? Mas é possível também, eu acho maneiro. Talvez seria legal esperar a terceira temporada acabar, não sei. Vamos ver, assim. E fechando o e-mail dele aqui, só pra deixar claro, eu não estou enciumado. Ah, não tá. Então não. Eu não é ciúme. Só não gosto de me mostrar que nem o Kaique. Total, Kaique. Você tem o direito de resposta, cara. Defenda. Exatamente. Tem o direito à tréplica aqui no caixa. Por hoje é isso. Valeu, até a próxima. Falando em tréplica, cara, tem coisas boas surgindo aí. Parece que um tal de um titã chamado Atlas nasceu. Parece que ele vai aparecer. Então, em breve. Não, ele nasceu, né? Vamos ver. Vamos ver quando que ele ganha alta aí, né? Vamos ver. Esperem. Pra caminhar sobre mortais aí. Mas é muito legal. Valeu, Vinícius, assim, bastante legal. Scott, poxa, muito obrigado. Vale a pena, cara. Sobre os seus temas a gente vai considerar e pode esperar muitas coisas legais. E o Kaique, esperamos a sua resposta. A sua resposta. E olha, não precisa brigar. Os dois cabem em nossos corações. Isso. Mas falando de glória, a gente tem aqui os que falharam na cabeça. Quem falhou aqui nesse meio? Dessa vez, a menção honrosa é o anti. É o anti-menção honrosa. Sei lá. Porque... Não sei. Ao Gyodai. Sei que vem. Não dá pra quem é o mais qual... falho, né? Mas é importante que assim, galera, lembrem do pai do Batman. Why we fall, Bruce? Então às vezes a gente erra. To learn to how to pick yourselves up, ou seja, desconteste. Deixa a menção rosa aí, cabeça, pros nossos guerreiros caídos em batalha aqui. Nunca irão acertar a dica do Mugi, cara. Ela tava além do senso comum, desculpa, viu, galera. Não deu tempo de podar o Mugi. Ela tava além, assim, não existia mente sã o suficiente que conseguisse decifrar aquilo de forma... Pensar assim, aqui dos a gente recebeu inúmeros chutes. Todos os chutes tinham mais sentido todos. Infelizmente, pra vocês terem uma ideia. Terem noção aqui. Mas cita aí os guerreiros falhar. Ó, primeiro Dex, falhos. Que, como sempre, tá sempre citando, ele começou, ele citou um só. Ele foi lá e falou: a dica era Rei da Guerra, se vocês se lembram, Rei da Guerra, ele falou: então eu digo, This is Sparta! Ou seja, Leônidas de 300. Será que acertei? Falhou. Não. E o nosso segundo e último guerreiro aqui dos e-mails, que falhou bravamente, mas ele não desistiu, cara. Ele falhou. Ele praticamente spamou aqui. Eu acho que ele deixou 6 e-mails aqui. Dentre um dos e-mails. E dentro dos e-mails, pelo menos uns 30 chutes. Assim. Muito, muita vontade de acertar. Cara, Ataque Diogo, que é grande bro do Facebook. Ele, agoniado, peço até desculpa. Ele toda vez no Facebook me perguntava. Eu falei, não, cara, não li os e-mails. Estou editando, feito louco nessa virada. E, infelizmente, você falhou também, Ataque. Senão você teria percebido antes também. A gente responderia se você tivesse tido sucesso. Sim. Olha, ele citou, assim, só por cima, ele também citou... Menção. 300... Ele citou algumas coisas assim que eu achei genial, por exemplo, a participação do rei do crime da Guerra Civil. Édipo Rei. Genial, assim, nunca... então, vocês têm que pensar pra começar que é o Mugi. Você acha que o Mugi ia citar Édipo Rei? Red Sonja, Conan Rei, Planeta Hulk, cara. O Rei das Armas, Três Mosqueteiros, Escorpião Rei. O último rei da Escócia, maluco. E o cara foi na Europa buscar dica e não achou, coitado. Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. O Imperador, nossa, muito... muita coisa assim. One Piece, então, One Piece. Já One tava Piece. No cagaço lá, manda tudo. já tava no meio, God of War, isso. Saiu tudo. E não, não, não e não. Não, nenhum. Não, não. Mas como recompensa, eu acho justo a gente explicar agora o porquê do trocadilho. Embora vocês já devem ter sacado. Olha... Mugins. em seus devaneios, em sua mente deturpada, ele achou que seria válido se ele fizesse uma tradução de working, que é o que vocês estão ouvindo. Ele, primeiro, o que ele fez? Ele separou as sílabas para war e king. Aí ele achou na cabeça dele que war era parecido com war, de guerra. Então, rei da guerra, war king. Toma essa sociedade. Que na cabeça dele é war. Toma essa sociedade, exatamente. Todos vocês que estão com o facepalm igual o do Star Trek, do Capitão Kirk. Todos assim fazendo o facepalm do Capitão Kirk. Falhando. Então. Olha, não fiquem tristes se vocês não conseguiram. Realmente era um trabalho muito difícil. A gente pegou pesado, muito. Assim, o Mug pegou pesado. Muito pesado. Desculpa, gente, mesmo. Se vocês Mas a vida continua e a gente tem que falhar pra... A gente tem que cair pra se levantar, né, cabeça? Então... Exatamente, é o que acontece. Vai ter o áudio. Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Isso aí. E pulando aqui, falando de levantar, em vez de levantar, a gente pula aqui pros comentários do cast. Exatamente, vamos para os comentários que infelizmente só foram do cast dessa vez. Isso, Vocês não comentaram nas Na verdade, matérias. Até naquela minha matéria de segundo o pessoal que é autoajuda, que eu brigo e falo que não é autoajuda. Ah, sua autoajuda! Tive dois comentários, um da Feira e um do Felipe, legal, eu gostei. Ah, eles foram citados depois da caixa de entrada anterior, né? Isso, apareceu depois. Então tá bom. Então, se vocês querem, estão com problemas na sua vida, leia o canal do Rods, ele vai resolver todos os problemas. Isso. Mas não é autoajuda, não é. Mas não é autoajuda. Não. Não, eu. Bom, deixa pra lá, vamos. Deixa pra lá. Mas pulando aqui pros comentários, né? Passando aqui por cima, temos o Hatak aqui com seu Infinitos Firsts e o Maringold reclamando o First. E eu não sei, cara, extremamente necessária essa briga pelo primeiro, assim. Tanto que nesse cast não, mas no próximo cast eu vou tomar o primeiro lugar e vocês não vão conseguir competir comigo. E porque ele vai escrever antes da postagem sair. Porque problema ele de vocês e me hackei. Como é essa conta do Rod, a culpa é dele. Isso aí. E se você quer ser o first e tá com raiva, manda e-mail pro Atlas também. Manda e-mail pro Atlas também. Isso aí. Que ele merece agora. Agora é justo. Continuando aí, temos o comentário do Kiba. O Kiba comentou, olha só que engraçado, Inception. Ele falou, seguinte, mancada com os baixistas. Porque a gente falou que o baixista é Scott Pilgrim começa errado porque o baixista é protagonista. E nunca o baixista é protagonista em nada. Nem na banda. Nem na vida. Nem na vida. O baixista geralmente é o irmão menor. Pronto. Isso, exatamente. Pronto, falei. Aquele seu irmão que entra na banda. O baixista é sempre aquele cara, o que eu vou tocar? Toca baixo. Vai. Você nunca, não tem mais nada pra ele tocar. É tipo goleiro. Então, vai pro gol. O pior, vai pro gol. Pô, não, brincadeira, baixistas, mas... E goleiros, né? Goleiros, não. E goleiro. Ele falou, mas é verdade, os baixistas são sempre excluídos. E as melhores groups sempre ficam com os guitarristas e vocalistas. Essa é a verdade. Aí ele falou que as groups médias ficam com os bateristas e as groups bizarras sobram pra quem? Para os baixistas. É claro. É claro. Acho justo. Mas pulando aí de coisas bizarras, vamos pro Wagner, vulgo Legião. Somos vulgo porque Legião. Somos muitos. We are Legion. E ele tem muita vontade de ler Scott Pilgrim, né? Porque ele curte muito novels, ele lê bastante elas e tal. Então ele deixa uma menção aqui pra Planetary, que é uma série muito boa mesmo, assim. Eu tenho que criar vergonha na cara e ler. Assim, o Warren Ellis, ele anda me agradando muito com o Transmetropolitan, que é uma aquisição boa. Fast Comics mandou uma abraço. Shut up and take my Dilmas. Porque... E ele falou que a gente podia fazer um podcast sobre HQ. E acho válido, assim que eu leio. Acho válido, assim que alguém lê, né? Porque nenhum de nós acredita que tenha lido. Mas tem muita coisa legal falando isso. Tá perto aí um podcast sobre como... Scott Pilgrim é um podcast sobre Scott como... Scott Pilgrim, mas temos outros. Temos outro no forninho. E bem próximo. Bem próximo. Ele fez uma ressalva aqui com relação ao Kick-Ass, que ele falou que ele achava realista até a Hit-Girl aparecer e matar mais que o Wolverine. E eu... Quando eu falei... Não, pera aí. Objection. Objection! Porque assim, desculpa, cara, eu sou advogado, mas eu vou defender. Pode, sem problema. Porque assim, cara, não dá, assim, a Hit Girl, ela foi criada num mundo que não existia superpoderes, não existe super treino, os bandidos são despreparados, e ela é uma menina que desde o nascimento dela foi treinada pelo Nicolas Cage a matar pessoas. Então não tem jeito, cara, ela ia ser tipo uma arma, velho. É lógico. E quando eu falei no quesito realista, é o seguinte, de que, porra, o cara na primeira incursão dele como herói, o cara se fode inteiro, sofre 4 cirurgias, vai pro hospital, fica em coma, sei lá. Então eu acho que é nesse quesito que ele é realista. A proposta é, como seria um super-herói na vida real? Quer dizer, o cara não tem preparo nenhum, ele nunca treinou, é lógico que ele vai se ferrar, entendeu? Toma uma coça e tem consequências, assim, é muito bom. Tem, mas isso. Valeu sim, Legião, valeu. Valeu, muito obrigado. Então, é assim, um comentário que valeu muito, Legião. Né? Realmente. E por último, aí temos o Felipe Manigold. Muito ouro. Cavaleiro de câncer. Cavaleiro de câncer pela foto. Muitos ouros. Muitos ouros. É. Você já viu aquela imagem? Pelé na luta contra o câncer. Aí tá o Pelé e a máscara da morte. Vai estar no post, se possível. Muito maneiro. Não vi. No Pelé você já viu o Pelégolas. Que você Pelégolas, mostrou o Pelégolas. O Pelégolas chorou. É. Ele falou o seguinte. Então, ficou muito legal o cast, eu conheci Scott Pilgrim com o filme e depois já fui procurar a trilha sonora, que é muito boa, assim, o cast tá todo trilhado com ela. Estou pensando seriamente em comprar as HQs com um preço bacana, mas está difícil. É, o não jogo, tá fácil pra não ninguém. Tá fácil pra ninguém. Mas aproveita, cara, porque mesmo que ele não esteja tão barato realmente quanto um comic banca, você consegue achar ele por 35 a 25 e não tá caro pelo tamanho dele, cara. Não, ele é não bem tá recheado. Caro. E ó, eu li inteiro, eu falo que vale a pena. E ele falou que o jogo é foda demais. Eu joguei, depois desse cast, eu consegui jogar o jogo, comprei na PSN, o jogo é muito divertido. Pra quem gosta desse beat'em up, nesse estilo Double Dragon, assim, é muito divertido. Assim, as piadinhas internas, realmente o jogo vale a pena. Ah, então, legal. Então fica a dica aí, Cavaleiro de Câncer, Manigold. É o novo Manigold. Cavaleiro de Câncer. Na verdade é um antigo novo, isso, porque agora tá rolando... Lost Canvas, é o antigo novo. Muito alto. Então, tá rolando um novo que não é novo, que é o Ômega, que é zoado. Que estupra nossas infâncias. Porque... Exatamente, e tem gente que acha que é bom. Fazer o quê, né? Não, tá bom. Fazer o nosso não era bom também, né, Rose? Nunca dá pra ser bom o suficiente, então acontece a vida assim. E então agradecemos a todos que comentaram, a todos que falharam com a dica. E falando em dica, antes de dar um tchau, a gente tem que deixar uma dica pro próximo podcast. Exato, olha, esse podcast eu posso dizer que eu e o Rods nos esforçamos de corpo e alma. Vocês vão ver assim uma coisa nunca antes vista no Projeto X. Vocês estão estimados a dizer se aprovaram isso ou não, porque deu trabalho fazer isso. Vocês vão perceber trabalho. O quê. E pra puxar essa dica assim, acho que tem uma frase que vai definir bem a essência do nosso próximo cast, o tema. E eu deixo aqui pra vocês, ó. No cast que vem vai ter sangue, sexo o e tipo satanismo. S. Se virem. Se virem, ó. Prestem atenção, ouçam com cuidado que vocês vão ter uma dica a mais. Ouçam com cuidado. E fiquem ligados no Facebook, que provavelmente vai ter coisa legal essa semana pra vocês. Ah, com certeza, com certeza. É, tem coisa legal, o pessoal tá abrindo a mão aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos lá. E é isso aí, galera, obrigado por acompanhar, esse foi mais um Caixa de Entrada, obrigado por escutar o cast de War King, segundo de book. War King, isso aí, o rei da guerra. Comentem muito nesse podcast, nesse, no próximo, mandem e-mails. E nos vemos na semana que vem. Inicialmente era apenas para ser tirinhas coloridas em uma revista de mangá seinen. É contidas, da Square Enix, não tá como coloridas. É. Colorida contidas. Não. Contidas. É. Foi quase. Repete, Mug. E inicialmente era apenas para ser uma série de tirinhas contidas. Peraí, pausa. Tempo. Isso que eu escrevi a porra. Isso é pro Emerson. Tá bem. Já começou. Vai. Isso aí, você não leu errado. Não, você ouviu, não lê, cara. Porra, você por que eu escrevi a pauta? Você leu errado, cara. Que diabos deixou o Mug? Ó, vamos mexer lá no código do Prestige, ela bota a cláusula nova. O Mug não pode escrever pautas. É, só pra vocês terem uma ideia, o Mug colocou na pauta restaurante, barra lanchonete, barra sorveteria, barra café house. Ele não pensou nisso agora, tá não, na pauta. Não, ele botou barra sorveteria. Sorveteria. O Wagner então. É muito estranho, mano. Eu acho que o nome do como cara... Como eu disse, Wagner. Quem me deixou fazer pauta? Não sei. Tem que conversar, viu? Vamos ter uma reunião depois com relação a isso. Sorveteria. Pô, Mug. Porra, Mug. Como é que era a palavra, cabeça? Que? Estrutura hiperbólica, me dá comendo. Hiperbólica, velho. Puta, cara, na boa. Na boa, cabeça, velho. Na boa, mano. Ó, show de bola, cara. Se você queria se marcar com alguma frase em algum cast... Eu consegui agora. Mano, mas na moral, eu ia rir muito se você não soubesse explicar. Eu faço melhor. Eu falo, não sei, acabei de criar. Satiração. Satiração. Cara, o Mugo escreveu o estereótipo certo. Estereótipo certo. Ele conseguiu escrever a palavra sem erro. Que pelo menos dá pra... Tem que ver se ele consegue pronunciar certo. É engraçado, certo. Ele escreveu o estereótipo certo e errou sorveteria. Tem alguma sorveteria. Coisa errada. Sorveteria é complicada, mano. Mano. E ela gosta de MTO. Porra. Que você... E agora, o que você fala? Ela gosta MTO, né? Ela gosta MTO. Quem Mugi, deixou eu fazer seguinte, a porra da porra, Mugi? MTO. Depois você me passa todas as suas pautas que eu vejo, eu corrijo elas pra você, eu te faço esse favor. Porque... Beleza. Boa sorte, Dri. Gente, isso não se compara a Sakura e o Sasuke, tá? Nossa, gente. O Sasuke é viado, isso não conta. Por que diabos a gente estava num cast tão bom, colocando referências de One Piece, sabia que era referência de Kick-Ass, por que você colocou Naruto? Aí quando a gente zoa o WoW, ele reclama. O cara zoou o cast, velho. Porra. De One Piece fomos com Naruto, porque o Mugi pôs One Piece. Ah, é, tá no mesmo nível, né? Ah, então quer dizer que você colocou... Naruto, assim como eu coloquei One Piece. Então quer dizer que você é um fanboy de Naruto? Graças a Deus não, mas... Gente, daqui a pouco eu vou começar a fangirlzar aqui também. Vocês não vão gostar, então por favor, controlem-se. Controlem-se, meninos, controlem-se.